tem dinheiro é quem manda mais, e quem não tem somente obedece pra ter harmonia e viver em paz. No mundo, quem tem cultura é quem tem o poder, e quem o tem é quem dita as regras para quem não tem obedecer. No mundo, a beleza é fundamental, quem teve a sorte de nascer bonito tem melhor emprego, vive menos mal. No mundo, alguns têm tanto, outros não têm nada, enquanto choram, outros dão risada, alguns na bonança, outros no temporal. Aqui na igreja funciona diferente, o mais chorão é o mais valente, quem ora mais tem maior poder. Em nosso meio, o mais humilde é mais exaltado, quem tem joelhos marcados de calma é mais corajoso, tem maior poder. Quem tem dinheiro não tem o poder, quem tem cultura não dita as regras, porque o alfabeto é obedecer. Em nosso meio, o mais valente não é o mais forte, e o mais forte às vezes é fraco, e um fraco ajoelhado desafia a morte. No mundo, a beleza é fundamental, quem teve a sorte de nascer bonito tem melhor emprego, vive menos mal. Alguns têm tanto, outros não têm nada, enquanto choram, outros dão risada, alguns na bonança, outros no temporal. Aqui na igreja funciona diferente, o mais chorão é o mais valente, quem ora mais tem maior poder. Em nosso meio, o mais humilde é mais exaltado, quem tem joelhos marcados de calo é mais corajoso, tem maior poder.